Começa agora a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores. A experimentação e descoberta de novas técnicas é algo que motiva e chama a atenção dos jovens rurais e contribui para que eles e elas permaneçam no campo e melhorem a produção e qualidade de vida. Com oportunidades de conhecer novas técnicas e de estudar, a juventude rural tem orgulho de dizer que é agricultora e agricultor e ajudam na partilha de conhecimentos e na luta por direitos que melhorem seu dia a dia no campo. Na Paraíba, muitos jovens têm se organizado em grupos e comissões municipais para cobrar dos poderes públicos ações que garantam a vida digna no campo. O jovem Alan Kilson Fernandes, que reside no assentamento Osiel Pereira, no município de Remígio, na Paraíba, explica por que continuar no campo é a melhor alternativa para a juventude rural. Sim, o que me motivou a viver no campo, as pessoas mostrando, tendo preconceito com o jovem do campo, mostrando, dizendo que na cidade há mais oportunidade, mas pelo trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem vendo também que no campo o jovem tem condições, vem produzindo alimentos saudáveis, está tendo possibilidade de vender seus produtos, de ter sua renda, e então eu posso ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa da cidade estando no campo, posso estudar, mas também permanecer no campo. E quero permanecer na agricultura porque eu vejo um local onde a juventude do campo possa viver, possa trabalhar, possa estudar, e eu vejo se o jovem do campo não continuar no campo, a agricultura futuramente vai acabar. Eu estudo agroecologia na UEPB, mas eu estudo não para sair para fora, mas sim para trazer, para fazer uma troca de experiência e trazer o que eu aprendo também para dentro da minha, da propriedade minha e dos meus pais. Eu vejo também como melhoria de vida, porque no campo a gente tem mais sossego, tipo, temos mais renda, porque muitos dos alimentos a gente não precisa comprar, porque temos a nossa propriedade, então acho que vejo mais qualidade no campo. Hoje as tecnologias de conversa com o semeado é um elo muito importante que faz que a gente jovem também permaneça no campo. Hoje temos a cisterna de produção, a cisterna calçadão, onde a gente temos durante o ano água para produzir as nossas hortas, para criar nossos animais, entre outras tecnologias de conversa semiárido tem ajudado que, durante o período de estiagem, a gente permaneça no campo. No município de Teixeira, também no semiárido paraibano, o jovem Rubenildo Pereira resolveu continuar no campo, mesmo assistindo à migração feita por seus irmãos para outros estados, em busca de outras oportunidades. Estou vivendo comunidade, né? Eu sou aqui na comunidade, só eu de filho no momento. Meus outros irmãos, infelizmente, estão morando no sul do país e eu fui o único que permaneci no campo. Por quê? Porque eu acreditava muito que eu teria potencial, capacidade de mudar minha realidade. E isso como? Aprendendo a conviver com a realidade semiárida, né? A realidade a qual eu me vejo hoje. Foi a partir desse momento que eu tomei conhecimento de um curso técnico de agroecologia, onde eu tinha muita vontade de fazer esse curso, mas infelizmente meus pais nunca tiveram condições financeiras para pagar esse curso particular para mim. Então, a partir desse momento, eu tomei conhecimento do curso e eu não pensei duas vezes. Fui procurar saber como era que fazia para fazer a prova, como estudar nesse local, fica na cidade de Mirim, Pernambuco. A partir daí, eu vi que eu já desenvolvi algumas experiências que o curso trabalhava. E a partir daí, eu fui só aperfeiçoando o meu trabalho, vendo que realmente eu tinha potencial para desenvolver algo a mais daquilo que eu desenvolvi antes. E hoje eu trabalho muito com produção agroecológica, trabalho com produção de hortaliças, produção de mudas de plantas, produção de cactos ornamentais. Esse trabalho, né, vem sendo muito valorizado pelos jovens da comunidade e também por outras instituições não governamentais que sempre visitam minha propriedade. Hoje eu posso dizer que minha propriedade é uma propriedade de referência, diferente de 15 anos atrás, onde aqui só o que se via era vegetação nativa desmatada, queimadas e também agrotóxicos. Os nossos pais colocavam uns alimentos na terra. E a partir desse momento, eu fui observando que a natureza ela precisa ser cuidada, precisa realmente momento que nós, seres humanos, veja ela, observe ela de uma forma assim, que ali existe muita vida, muita espécie de vida. E a partir do momento que eu passei a olhar a natureza com outros olhos, a viver a natureza, né, de maneira harmoniosa, com ela harmoniosa, sem estar competindo com ela, eu vi que as coisas foram fluindo mais lentamente, mas aos poucos eu via que o meu trabalho estava seguindo uma constante evolução. E hoje, graças a Deus, sou realizado, né, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na minha comunidade, né, sendo referência para outros jovens. Pelejar no campo é um exercício de coragem e de perseverança. Os jovens e as jovens que decidem continuar o costume de seus pais e avós têm que lutar para ficar na roça com dignidade. Jeane Carla, jovem agricultora do assentamento Queimadas, em Remígio, diz por que é importante a juventude se organizar e lutar para ficar no campo. A vida não é fácil, né? Nada é fácil. Então, se a gente realmente quer melhorar, vamos melhorar o que é nosso, onde a gente está, a nossa região, a nossa comunidade, porque a gente vai enfrentar, vai encontrar muitos desafios, mas a gente tem que saber a superar, a lutar mesmo, e não vai saindo, migrando para outro lugar que a gente vai conseguir. Não, a gente vai ter que lutar. Difícil não será, mas a gente está ali para insistir mesmo. Então, para muitos jovens que ainda não sabem o que querem, que realmente não se expressaram ainda, que se sentem agricultor, mas que têm medo de lutar, de continuar com o trabalho, achando que não vai melhorar, insista mais um pouco. Porque a insistência é a nossa força. Está ali para a gente mostrar que realmente somos jovens e que a gente quer alguma coisa, reafirmar nosso papel como juventude camponesa. Porque juventude e agroecologia, a luta é todo dia. E a juventude que ousa lutar constrói um poder popular. E se a gente não realmente construir sua luta, a gente nunca terá pontos positivos, a gente nunca conseguirá. Mas lutando a gente consegue. É só uma frase que eu sempre coloco em todo o tudo que eu faço, que eu aprendi muito. É uma frase de Rosa Luxemburgo, quando ela diz assim: quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem. Então é hora da gente se movimentar para saber o que realmente nos prende e a gente conseguir superar aquilo. É realmente dormir mesmo e se unir essa juventude e gritar alto que a gente é luta mesmo. Já que eu fiz agora o convite à juventude, né? Eu quero mostrar só, assim, como eu me descobri também agricultora, para vocês sentirem só um pouquinho de como é bom trabalhar na agricultura, de como é bom eu sentir a mãe terra sobre nós. Eu fiz um cordel que dá encerramento, mas que deixa aquele gostinho de quero mais da agricultura. Então eu vou ler aqui para vocês sentirem bem à vontade também. E realmente, onde passar, dizer que, com todo orgulho, que é um jovem agricultor. O cordel é bem assim: eu sou agricultora, sou da luta, sou do campo. Sou uma jovem aprendiz, que espalha o meu canto. Sou filha mesma da terra, que acolhe o meu pranto. A série de rádio Agricultoras e Agricultores Experimentadores é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Daniel Lamir e Leila Freitas. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você acabou de ouvir a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores.